WhatsApp, então 150, voo 601. Controle, Papa Romeu Lima, decolado Costa Azul com destino em Salvador. Papa Romeu Lima, reporte passando Parque Metropolitano de Pituaçu. Vai reportar o Pituaçu. Antes da Juliette. Pastor 32, acione identificação. Estou, 32, 119-35. Boa tarde, Pastor 32, acione identificação. Chegada Mari, Mi 3, ajuste procedimento LSXUI, reporte descida, Pastor 32. Obrigado. Boa tarde, o Papa Tango, Vitor Quebec-Quebec, no mesmo aeroporto, aguardando. Vitor Quebec-Quebec, desça para corrigir, mantendo meu PS corredor forte. Vitor Quebec-Quebec. Mantendo o corredor forte, Vitor Quebec-Quebec. Salvador com 600, vai fazer um pequeno desvio à esquerda para livrar um cubo na proa e já retorna. Entendi. Salvador copiou o 600 da Gol? Estimativo, está autorizado o desvio. Gol no 600, após retorna na proa de TAP descendo ao 50. Após TAP 50, 600. Controle, o Papa Romeu Lima passou o parque de Pituaçu. Torre, 1-8-6-12, Romeu Lima. 786, graças, senhor. 26 UPOB, 3 horas e 20, Fortaleza. Alternativa? Fortaleza. Sim, 728, táxi em frente, Índia Alfa, ponte espera da 90, torre 1-8-6, altímetro 903. Litoral, senhor. Gente, em que praia? Chegando agora em Itapuã. Tem condições de agilizar, Fabata? Tô com o tráfego chegando aí nele. Afirmativo, senhor. Agilize, reporte sinal para a bata, Romeu Lima. Agilizando, Romeu Lima, vai reportar. Autorizado Fortaleza 330, 119, decolada 190, primeira curva esquerda, Momo, transição Frost, controle 1935, transponder 5421. Ok, 330 Fortaleza, decolada 10 à esquerda, Momo Frost, Pesulu 19. 1935, 5421 é o transponder, web 6721. 5421? 5421, confirmo. Firma, deixa eu chamar pro gestionar. Chamarei grátis, cara. Localizador da 3144. Da 3144, complete final LS, chame a torre 1-8-6-12. Obrigado. Vitória, copia. Meu Lima, reporta um solo da bata, vai ajuste, Salvador 1013, 140, 10. Gente, vai reportar no solo controlado da bata, o Romeu Lima. Para a cena, vem um golpe d'água. Controle em 1-9-9-3-5, transponder 5-4-1-1. Gente, autorizado nível 300, pelotão de 5-0. Decolada 1-0, primeira curva de direito, da ELD da BDF, controle 1-9, decimal 3-5, transponde a 5-4-1-1, azul 4089, no gate 3. Gente, 4089, chama pra puxa acionar. Vai para puxa de acionamento, azul 4089. Passão papá. Ok, Índia November Alpha, mantenha o corredor Vera Cruz após Interlagos, reporte na rotatória. Reportará na rotatória o Índia November Alpha. Corri, Salvador, tá 3144, boa tarde, passando Simbra. Paulo Gol, 806, boa. 806, Aracaju, autorizado, 190, golfimento 77. Decolo 10, curva esquerda, Pucajamo, controle 1-9935, transponder 5423. Decolada 190, Golf 677, decolada 10, curva na esquerda, Fuca Jambo, 1935, controle 5423, eu transpondo no gol no 806. Não, 806, já está prospectando. Parabéns. Decolou, Web. Sim, decolou, Web. Sim, amor. Ao 02, 1935, meu gol. 1935. 35. Eu volto. Romeu Lima, considere seu solo ao 01, no frequência livre, boa tarde. Livre. É. 728, contato radar, suba para nível 330, saída pública. Confirme 330 e ascensão na PUCA. Afirmativo, não foi o solicitado? Nível 330 e a saída PUCA. Afirmativo. 660 está autorizado sinal LS, reporte localizador. Autorizado sinal LS, reportar ao localizador o SAM 3660. No 600, após etapa, desce para 2.000 pés, 1.003 o ajuste, reporte localizador, está autorizado sinal LS. Agora o número 3 na aproximação. E após etapa, desce para 2.000, 1.003, número 3, 600. O Pastor 3.2, desce para 3.000 pés, altímetro 1.013. Sente, Mike, Juliette, Romeu. Salve, Salvador, boa tarde. Gol 754, informação, fiz autorização para Campina Grande. 754, Campina Grande, está autorizado, 390, via upper do 110. Decola da 1-0, primeira curva esquerda, PUCA, transição Zipar, controle em 1-1-9-3-5, transponder 5-4-2-4. Gol 1-7-5-4 para a cabina grande, nível 3-0, via preso do 1-0, decola da 10, curva esquerda, PUCA, Zipar, 1-9-3-5, controle, transponder 5-4-2-4, gol 1-7-5-4. 1-7-5-4, chama para o pushback, senhor. Na boa. Para o táxi, o TAM 3-1-9-3, com... 7,6 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, Altena Guarulhos. 7,6 a bordo? Afirmativo, 076. 193, táxi pátio, Wing Alpha, ponte 090, torre 1186, altímetro 1013. Ciente via pátio, Wing Alpha, ponte de espera 186, OTAN 3193. Salvador, 3144, bom dia. Alfa Juliette pro 1-0. Alfa Juliette 1-0. Ativo, pode prosseguir para o subúrbio ferroviário, minha terra. Parabéns. Autorizador 3660. 3660, complete LS, chame a torre no 862. 86-3660. Romeu Salvador. Autorizado subúrbio ferroviário. Torre Salvador, tá 3193, próximo ponto de espera. Chegou Índia November Alpha já visual com campo? November Alpha, sim, visual com campo. Chama a torre 1 no 8 decimal 612 e na proa da rotatória Índia, Índia November Alpha. Chama a torre 1 no 8, 612 e onde November Alpha na proa da rotatória. Gol no 600, está autorizado o sinal LS, reporte localizador. Autorizado e LS, vai reportar estabilizado, gol 600. Siga, Romeu. Prossiga. Da próxima vez que nós estamos aqui, senhor, ele vai alternar, ao invés do subúrbio ferroviário, vai pro próximo Altabula, a rótula do abacaxi. Tá ok, ciente, copiado, Mike Zilete Romeu. Graças, senhor. Webjet 5728, chame Recife, frequência 12685, alterne 2545. 2685-2545, 5728. Motor de Salvador, boa tarde, gol no 697. Boa tarde, gol no 697, identifique, chegada bom, fideça e mantenha nível de voo 040. 1013, 1013, ao juiz. Corrigindo, desça para 4 mil pés, o ajuste 1013. Filante, para 4 mil pés, com 1013. Acesso. Sol Salvador, azul 4089, gate 3 para pushback acionamento. 4089-03, o número 1 para iniciar agora. Certo, não se escuta para início, azul 4089. Para o puxa, acionamento 8067. 8067, está autorizado, chama a taxa. Chamará, gol no 8067. Controle Salvador, boa tarde, então 3193, passando 2610, autorizaria direto a El. Contato radar, suba para nível 380, está autorizado na proa de El, então 3193. Ciente, subindo 380 na proa de Dael, TAN 3193, obrigado. Quase autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, gol 974. Solo azul 484. Só confirma nosso número na sequência. Confirme. Nosso número para pushback. Doutora número 1, é só o próximo do... O pessoal já está autorizado a iniciar o táxi, porque essa aí é a única via. E o tráfego da web já puxou no setor. Sim, é que você escuta para o pushback, senão vai. T60, os 10, direito 219. Direito 219, 3660. Zero a bordo, com 4 horas e 30, alterna Recife. 721, taxa direita, Índia Alfa, ponte 0 da 0, torre 1 no 8612, altímetro no 0 no 3. Libre táxi, ponte 0 do 86, 67, 21. Alô, TAN 3660, livrou, na 34. 3660, Alfa, chamante da Taxi Juliette. Alfa, chamante da Juliette, tá? 3660. Controle 32, desça para 2 mil pés. 1013 o ajuste, está autorizado o sinal LS, reporte localizador. Para 2000 com 1013, reportará no localizador, pastor 32. Gol no 600, complete sinal LS, chame a torre 1 no 8612. 86600. Torre, é o Web 6721? Imediato. Afirmo. Decolagem imediata autorizada, tráfego no externo, Boeing 130 com 12.013, 6721. Rio Grande, decolar na 10, 6721. Salvador, boa tarde, com 600, marcador externo. 600, boa, continue aguardando pista livre, informa 737-800 da web, ingressando para decolagem imediata. 1013, ajuste. Excelente. Índia November Alpha, está visual com Boeing, passando externo, final da 10. Afirmo, visual com Boeing, Índia November Alpha. Tem condições de manter separação e se encaixar como segundo para pousar na 17? Afirmo, segundo para pouso, Índia November Alpha. November Alpha, reporte final da 17, sendo o segundo. Voltará na sala 17, Índia November Alpha. Taxo 1806, 99 OPOB, 2:10, alternando Recife. 2:3, Recife, qual OPOB? 99. Boa noite, 06, vai prosseguir táxi como número 2, seguindo o banho da companhia que puxou a frente. Altímetro no 03, quando o ponto de espera chama o tom em 1862. 86, seguindo o gol 806. Paulo, volou 754 para o táxi, estamos com 9:3 a bordo, autonomia. 4 horas e meia, alterna Fortaleza. Fortaleza, alternativa? Afirmo. Táxi 4, táxi 4, vim de alfa, ponte espera da 90, tô indo no 862, ativa no 03. 03, parte vim de alfa, ponte espera 362, 90, vou lançar 54. 4089 da Azul, aciona na posição e após a passagem do segundo Boeing da Gol, inicia o push, chama táxi. Gente, aciona na posição e após o Boeing da Gol, inicia o táxi. Tá, já tá autorizado o táxi após o Boeing, né? Confirmando, é após o segundo Boeing que está autorizado o pushback, segundo Boeing da Gol. Gente, após o segundo da Gol, vai iniciar e entendeu que está autorizado a senhora na posição, confere? Confere. Ok, obrigado. 3660, após o segundo tráfego da Gol, ingressa Juliette para o 08. Após o segundo tráfego da Gol, ingressa Juliette para o 08, está 3660. Então, para o pouso, Índia, November Alpha. 6721, 914, 1935, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde. Gente da Papa. Xenema 315, identifique, chegada bom, fideça até o nível 050. Bom, 050, identificou. Controle, Quebec do 105, solicito 105. Gente, sub mantém 105, Vitor, Quebec. Posso manter 105, Quebec, grato. Salvador, boa tarde, F6721, decolado. Boa tarde, 6721, no contato radar, sua para nível 330, saída Momo. 330 na Momo, web 6721. TAN 3193, chame Recife, frequência 1251, na alterne 3325, TAN 3193. 1251, 1325, TAN 3193. Pastor 32, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Portanto é estabilizado, Pastor 32. Direito 219. Direita, solo, confirma, frequência 219, gol na 600. Afirma. Papapá, mais direcionando, tá livrando a rota da Zapacaxi, vai manter sobrevoando o Deste Maralina. Sente, mais direcionando o meu. Graças. Voo no 697 desça para 3.000 pés, o ajuste no 013. 3.000, como me descendo. Controle 6721, solicita. Desvio à direita. Proa 340, 30 milhas. Proa 340? Afirma, senhor. É uma grande formação aqui, próximo a... na nossa frente, a 10 milhas aqui. Tá autorizado o desvio, 6741. 6721, grata, desvio 340. Dá o meu Lima para Cade Forte, autorizado, 500 pés, decola da 17, esquerda, rua norte, controle 1935, transponder 0140. Autorizado da estrete para o General. 06, ponto espera pronto. Boa tarde. 07, nunca bota o pote da base, só na metade que torne 1186. Lamento chamar táxi, Papa Romeu Lima. Sim. Autorizado sinal LS, torre 1 no 8612. Gol no 697, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, corrigindo, desça para 2.500 pés. Está autorizado sinal LS, reporte localizador. O gol no 697. Motivo da restrição 2.500, o tráfego à sua posição 12 horas. Está 11 milhas, no rumo oposto, mantendo os corredores visuais. Controle boa, gol 754, passa 1.700 na Puca, de parte. A gente continua aguardando a operação. Pastor 32. 424 na saída Puca. 424 na Puca. 608 vai manter a posição no ponto de espera, aguardando devido à aeronave da frente que está realizando o mesmo perfil de subida, ok? Afirmativo, 806. Jogou 90. Bom, ao estacionar, frequência livre, bom dia, Índia November Alpha. Obrigado. Trip 5240, reduza para 2109. A gente vai reduzir para 210 nós, 5240. Pouso autorizado, pistão 90, vento 130 graus, 10 nós, check 3. Nível de pouso 90, 35, pastor 32. Afirmativo, 35. Para o táxi azul 4089, com 78 a bordo, autonomia de 3 horas, confirmando 4 horas e 10, alterna. Confins. Estou confirmando, é 78 a bordo? Afirmo, 78. Táxi autorizado, direita, Índia, Alfa, pode esperar no 0 Torre, no 8612, último no 013, azul 4089. 7, livre táxi à direita, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 6, 10 no 3, ajuste, azul 4089. Desce para 040, N13, ajuste. O trip 5240, reduza para 1.709 nós, desça para 3.000 pés, 1.013 hoje. 1.709 nós, 3.000, o 5240. Oxené 6315, desça e mantenha 4.000 pés. 4.000, Oxené 6315. Intercepte o localizador na proa 030, esquerda 030, 35240. Esquerda 030, para interceptar o localizador. Romeu Lima fora do solo. Papá Romeu Lima, ciente, mantém 500 pés, um proa nordeste, chame o controle em 199.351. 500 pés para o Nordeste, vai chamar o controle 1935. Grato, até a volta. 2585, obrigado. O 328, reduza para 210 nós. Inicia a redução 210, 328. O trip 5240 desça para 2.000 pés. Reporte localizador na proa 030. O ajuste 1903. 2.000 pés, na proa 030, 5.2. No 697, autorizado LS, desça para 2.000 pés, reporte localizador. Estabilizado. Livre, bom dia. Queira o professor ministrar, bom dia. Vai, Quebec. 86 graus, boa tarde. Boa tarde. O trip 5240 copiou, Salvador? Copiou na 030, descendo para 2.000. É, tinha informado 060, mas pode manter 30, reporte localizador. Ingressando agora o localizador. 240. Estabilizado, 697. 697, completa LS, chame a torre no 86. Obrigado. 08-06, livre decolagem, pistão no 0, vento 140 graus, 149. Livre decolagem da 10, boa noite, 0. Sou Nordeste, 500 pés, segue na sua escuta. Gente, mantenha o litoral Nordeste de Salvador a 500 pés. O Romeu Lima, reporte 20 milhas fora. Vai manter e vai reportar 20 milhas fora, Romeu Lima. Negativo, continua a aproximação aguardando o pistão no zero livre para informação Boeing da companhia iniciando rolagem. Negativo, é que altera a nave, obrigado. Pô. Papatango, Eco, Zulu, November, decolar 223, controle em 199, decimal 35, bom voo. 1935, Eco, Zulu, November. Trisono 5, já está com 170 nós? Afirmo, já está mantendo 170 nós. Gente, desça para 3.000 pés, é o número 3 na aproximação, reporte localizador, Xené 63, Zulu 5. 3.013, 3.0 no localizador, reportará. Golo 328, intercepto localizador na proa 060, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, Gol 328. Pro de Salvador, Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Eco Zulu November, 1.000 pés, corredora cheia, reporte farol da barra. Reportará farol da barra, Eco Zulu November. Controle, boa tarde, é o Gol, no 806. 806, boa tarde, contato radar, suba para nível 190, sai da PUCA. 90 na PUCA, Gol, no 806. 5240, complete final LS, chame a torre, 18612. 18612, é 5240. Baixa a 5, reduza para aproximação, está autorizado LS, reporte localizador, desça para 2.000 pés. 10013. 2.013, autorizado LS, retorno final, 6312. 7, Victor Mike Quebec. Gente, da presente, faça um 360 com curva pela esquerda, reporte reinterceptando o final 17, tenho dois tráficos agora na final para pouso, ok? 360 pela esquerda, reportará reinterceptando, Quebec. 2 Salvador, TRIP 5240 na final estabilizado. TRIP 5240, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre, número 2 para pouso, pistão no zero, aeronave que precede é um Boeing da Gol. 5240. Chame Recife na frequência 12685. 2685, obrigado, até logo. Azul 4089, mantém um ponto de espera da 10, negativo, o segundo tráfego agora na final 10 já passou marcador externo, ok? Gente, mantém o ponto de espera Azul 4089. Mike Quebec, pode reinterceptar a final 17, aguardando apenas autorização de pouso. Gente, Quebec. Janeiro 63, 15 Bison, cadastro. 7 no LS, torre 1862, eu chamei 63 no 5. Oi, também, obrigado. Nada. Costa Salvador, boa tarde, eu chamei 63 no 5, estabilizado LS da 10 Bison. Eu chamei 63 no 5, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guardando 63 no 5. Luno 697, solo aos 26, libere próxima direita agilizando por gentileza e solo em 121 decimal 9. Liberando a direita agilizando, ou Luno 697. Vitor Mike Quebec visual com o trip na curtíssima no zero. Afirmativo. Gente, tente se encaixar como número 2 para pouso em Salvador. Após o trip já temos um Oceaner próximo ao marcador externo, ok? Gente, Quebec. Salvador, no 697 da Gol, livrando, escuta. Grau 09, nós. Gente, livre de pouso, 5240. Tá bom? Alfa Juliette 02, no 697. Alfa Juliette 02, no 697, tá bom?